povo de Deus, eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Que alegria poder voltar a ver a face dos irmãos e louvar a Deus pelas grandes bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Para muitos de vocês, o pastor está chegando de férias hoje, mas não é assim, nós já chegamos já no começo da semana. E Deus é um Deus maravilhoso, amados irmãos. Nós podemos estar em Minas Gerais com meus pais uma semana, na outra semana com a minha sogra em São Paulo, e também estivemos com os nossos queridos presbíteros Roberto e Flávia lá em Recife na outra semana, os quais nos trataram como se fôssemos anjos de Deus, né? Uma bênção maravilhosa. Então, dias de congratulação, de oração, de conversa, de amizade com irmãos, amigos e familiares. E que bênção é poder voltar a ver a face dos queridos. Na terça-feira, quando voltei das férias, cheguei aqui, tivemos reunião de manhã, coisa para fazer. Eu tinha que pregar num culto à noite, o pastor Camargo me avisou, hoje você prega num culto, eu nem sabia. Foi uma bênção maravilhosa, já trabalhamos na quarta, na quinta, e aí logo de cara com conferência na sexta, certo? Pastor Jeremias Pereira pregou aqui, compartilhou, né? Foram mais palestras que pregações. Ele deu uma palestra na sexta-feira, muito animado. Também no sábado de manhã, nós fizemos uma conferência sobre o tema Renovando a Paixão por Deus. E o reverendo Jeremias deu testemunho da sua vida familiar na presença de Deus na sexta-feira. Você pode entrar no site para ouvir, Renovando a Paixão pela Família. Depois, no sábado de manhã, ele falou para pastores e líderes sobre renovar a paixão no ministério. E aí nós demos uma esticada na conferência e ontem à noite eu preguei sobre renovando a paixão por missões. Eu preguei uma mensagem que Deus me deu em todo o livro de Jonas, né? Uma mensagem de uma hora, você vai entrar lá no site, foi conferência. Eu já preguei em Jonas aqui outras vezes, mas é uma mensagem totalmente diferente. Eu expus cada versículo de Jonas aqui uma época e fiz um sermão teológico no livro todo, mostrando Deus em Jonas. Mas ontem Deus me deu uma mensagem sobre a estratégia de Deus para as missões. Em todo o livro de Jonas, se você quer ser um missionário e quer ser útil nas mãos de Deus, ouça essa mensagem, certamente vai abençoar a sua vida. Nós chegamos também, sabemos que há irmãos enfermos, que há lutas no meio do rebanho, mas Deus é o Senhor da igreja. Irmãos, eu também escrevi uma pastoral que eu quero que você leia, certo? O tema de nosso trabalho para esse ano está aqui. Um ano de gratidão, um ano de consolidação, um ano de bênçãos. Eu mandei um áudio no Face, eu podia até pregar sobre esse assunto, mas eu não vou pregar. No Face não, no WhatsApp, tá certo? Eu mandei o áudio, os irmãos da Classe Esperança receberam o áudio essa semana? Hã? Que eu mandei? Porque eu mandei, eu não tenho da Classe Esperança. Recebeu o áudio, Marlene? Hã? Então, o áudio chegou para todo mundo, tá certo? Então, você ouça esse áudio, é o projeto de Deus para o nosso ano, no trabalho dessa igreja, que esse ano seja um ano de gratidão, um ano de consolidação e um ano de bênçãos. Eu gravei exatamente o que está aqui nessa pastoral, tá certo? Então você leia, leve para casa, que Deus nos dê um ano de gratidão, um ano de consolidação e um ano de bênçãos. Irmãos, os avisos serão dados no final do culto, mas hoje eu vou pregar para vocês uma palavra que Deus me deu. Já fazia tempo que Deus não me dava sermão assim, mas eu saí daqui, amados irmãos, em oração, né, pensando nos desafios que nós temos como igreja para esse ano, pensando no amor de muitos irmãos, lágrimas que comovem o nosso coração, e fui para a casa de meus pais, e fiquei lá 4 dias antes de ir para São Paulo, né, eu preguei só 4 vezes, viu, nessas férias, eu preguei 3 dias lá na Igreja Unida em São Paulo, 3 vezes, e preguei em Recife, na Igreja Presbiteriana do bairro São Martim, onde o pastor é amigo do presbítero Roberto, e o presbítero Roberto diz, esse homem não pode viver sem pregar, teve dó de mim e me indicou para o pastor para eu pregar na igreja lá, tá certo? E essa mensagem, irmãos, tinha tempo que isso não acontecia comigo, mas, crianças queridas, Deus abençoe vocês, até quantos anos está dividindo, gente? 3 a 8, então se você tem 8, bebê, você não pode ir, você está pedindo para as crianças, mas você tem 9, você ficou de fora, então... Só crianças de 8 anos. Fica aí do lado da sua mãe até 8 anos, deixam com a tia Fernandinha, por favor. Tá bom? Então, nós vamos aqui ler números. Números, irmãos. Deus me deu essa mensagem, meus irmãos. Queria compartilhar com vocês. Tinha tempo que Deus me dava uma mensagem assim. Mas, como eu disse para vocês, eu estava pensando em muita coisa. E eu, irmãos, dormi e eu sonhei com esse sermão todinho. Todinho. O sermão veio pronto. Tinha tempo que eu não vinha, não recebia mensagem de Deus desse jeito. Mas estava dormindo lá e Deus me deu essa mensagem todinha. Eu não vou expor o texto todo, porque ele é gigantesco. Se eu fosse fazer isso, nós íamos ficar aqui 2 horas. Mas eu vou trabalhar com vocês, Números capítulo 14, abra lá, eu vou contar a história de Números 13 e 14, mas vou ler Números 14 e nós vamos tirar alguns versículos, certo? Nós vamos olhar para esse texto na perspectiva não só do povo rebelde, nem na perspectiva de Moisés e Arão, mas na perspectiva de Josué e Caleb. Josué e Caleb, Deus me deu essa mensagem todinha, eu estava dormindo lá, e aí no dia que eu estava viajando para São Paulo de manhã, 5 horas da manhã, acordei e falei, Cleusa, Deus me deu uma mensagem, fui pregando para ela enquanto os meninos dormiam. De 5 e pouquinho até 7 da manhã, cheguei lá em São Paulo, no Hotel Vila, eu fiquei lá 3 dias, aí escrevi a mensagem todinha que vou pregar para você. Abra sua Bíblia em Números 14 e coloque-se em pé. Números capítulo de número 14. Números 14. É uma mensagem simples, irmão. Não pense que é uma grande mensagem. Oh, que bençolge. Não, é uma mensagem simples da palavra de Deus. Mas glória a Deus, porque a palavra de Deus é simples e é bênção para o nosso coração. Números capítulo 14. Nós vamos ler, irmãos. História toda linda. Eu podia ler com vocês a partir do versículo de número 25 do capítulo 13. Mas nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ler o capítulo 14, primeiramente nós vamos ler do versículo de 1 a 9, tá bom? E depois nós vamos ler outros versículos mais adiante. Vamos ler responsivamente a palavra de Deus. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Irmãos, nós vamos ler só até aqui, eu não vou expor versículo por versículo, eu vou pensar algumas posturas de Josué e Caleb no texto, certo? Porque foi o que Deus trouxe ao meu coração, e Deus me abençoou muito, me consolou, me deu paz. E eu quero compartilhar esse texto também para abençoar a sua vida nessa manhã. Oremos a Deus. Pai do céu, nós nos humilhamos diante de Ti. Pai, nós nos prostramos na Tua presença. Pai, quem somos nós para dizermos que somos Teus filhos? Quem somos nós, Deus, ó Pai, para dizermos que somos alguma coisa na Tua presença? Ó Pai, nós não somos nada, nós somos merecedores da Tua ira. Ó Deus, ó Pai, se o Senhor nos mandasse para o inferno, ninguém poderia acusar o Senhor de injustiça. Ó Deus, e se o Senhor nos entregasse a própria sorte, também não. Mas obrigado, Senhor, porque mesmo sendo grande o nosso pecado, a Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós nos humilhamos diante de ti, porque recebemos uma grande salvação. Jesus, nós não sabemos orar direito. Mas a única maneira que o Senhor nos autoriza a bater no peito, no Novo Testamento, é bater no peito dizendo, ser propício a mim, pecador. E é assim, Senhor, que eu, humilhado com esse rebanho, Senhor, com o coração ajoelhado na tua presença, consciente que nós não temos poder nenhum em nós, capacidade nenhuma, que nós somos fracos e que nada vai acontecer no mundo espiritual, nem na vida dessa igreja, se nós nos basearmos na nossa força. É que nós nos ajoelhamos e batemos no peito, do jeito que o Senhor ensina, ser propício a nós pecadores, tem misericórdia de nós pecadores, em nome de Jesus. Ó Pai, derrama sobre nós a tua unção, derrama sobre nós o teu Espírito, derrama sobre nós a tua graça. Eu sei que o Espírito já habita em nós, mas quando nós usamos essa linguagem figurada, estamos pedindo mesmo que nos enchas com o teu Espírito Santo. Nos enchas com essa unção graciosa e que a tua palavra alimente o coração do teu povo nessa manhã. É o que nós te pedimos, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados amigos e irmãos. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor tirou o povo de Israel do Egito de maneira milagrosa. Mas desde que esse povo entrou no deserto, eles só fazem tentar o Senhor. Eles só gostam de enfezar a Deus. Meu Deus do céu, misericórdia. Essa palavra enfezar é mineira, hein? Tinha tempo que eu não falava. Hein? Acho que foi a influência do pastor pregando aqui ontem. Eles só gostam de irritar o Deus eterno. Amados amigos e irmãos, mas o Deus eterno é bom e continua cuidando deles. E em determinado momento, naquele início da caminhada, o povo de Israel já irritou, já se levantou contra Deus 9 vezes. E agora eles estão indo para entrar na terra prometida, e Deus faz o seguinte, fala, Moisés, levanta um príncipe de cada tribo, 12 homens, nós vamos mandar eles espiarem a terra, eles vão contar para nós como são as cidades, eles vão contar para nós como é o relevo, como é a geografia, como é o fruto da terra, quais são as dificuldades que nós vamos enfrentar e que bênção nós vamos ter. E nomearam um príncipe de cada tribo, eu não vou falar o nome, você pode ler aí na Bíblia. E outra coisa, se eu falasse o nome dos 12 também, você não ia decorar? Então o negócio é o seguinte, os 2 mais importantes, você sabe o nome, e se não sabe, vai ficar sabendo hoje, e vai ser uma bênção maravilhosa. Mas eles foram, amados irmãos, e foram, fizeram uma varredura, amados irmãos, de 40 dias, certo? Eles olharam a região norte da Palestina, a região central, a região sul, visitaram as cidades, observaram tudo, amados amigos e irmãos, e viram que havia grandes cidades fortificadas, que havia cidades com gigantes, os filhos de Enac, amados amigos e irmãos, mas também passaram no Vale de Escol. E pegaram um cacho de uva, irmão, imagina isso comigo. Pegaram um cacho de uva tão grande, que eles tiveram que botar numa vara e 2 homens tinham que carregar o cacho de uva tão pesado como ele era. Imagina, 2 príncipes, depois troca, agora vocês vão 2 horas. Depois nós 2 horas, o cacho de uva gigantesco. Eles viram a bênção de Deus. E aí quando eles chegaram, todo o povo está numa imensa expectativa para saber qual é o relatório da terra prometida, da bênção, da direção de Deus. E eles, então, começam a contar, dizendo, a terra que nós vimos é muitíssimo boa. É terra que manda leite e mel. Virou assim, olha o tamanho da uva. Eu imagino que a uva era desse tamanho aqui. Imagina, comeu uma vona nesse dia, enfiou a boca para comer uma só. Olha o tamanho da uva. Mas o negócio é o seguinte, pessoal. Trouxeram figo também, trouxeram romã, o texto diz. E aí, olha o tamanho dessa romã, né? Aquela romã que tinha que pegar com as 2 mãos, tão grande que ela era, né? E um figão grande, bonito. Eles falaram, a terra é muitíssimo boa, mas o negócio é o seguinte, as cidades são fortificadas, certo? A situação não é fácil, e eu vou contar para vocês o seguinte, pessoal, lá estão os filhos de Enac, eles são gigantes, e nós não vamos conseguir, e a terra não é boa, e nós vamos morrer tudo lá, vai ser um problema muito sério. Olha aí para você ver esse relatório, que ele aparece no versículo 32 de Números 13, olha aí comigo, vocês vão dar uma olhada aqui no texto, vamos lá? E aí, olha, 31 e 32, eu leio 31, vocês 32. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Leiam 32. Irmãos, eles estão lá, os 10, falando mal da terra, certo? Caleb dá um grito lá no meio deles, fala, eia, pare com isso, versículo 30, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas, amados amigos e irmãos, eles prevaleceram e disseram, nós não vamos subir, aquele povo é mais forte do que nós. E aqui diz o texto que eles falaram mal da terra, infamaram a terra, certo? Que Deus estava dando para eles. E a terra pelo qual passamos, espé terra, devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. O 33, vamos ler o 33 comigo, o que diz? Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, amados amigos e irmãos, os 10 espias, uma liderança espiritual ruim desanima o povo, amados amigos e irmãos. Eles são líderes da congregação, eles são príncipes de Deus, e eles falam mal da visão de Deus, eles falam mal do que Deus está fazendo, eles falam mal da direção de Deus, e eles desanimam o povo. Irmãos, então, o que aconteceu? Que houve uma grande rebelião naquele dia. Olha aí para você ver o texto que a gente leu, certo? O texto diz que levantou-se a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou a noite inteira, todo mundo chorando. Deus disse que vai dar a terra, imagina todo mundo chorando. Que história é essa horrível? E aí diz, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor para essa terra para cairmos a espada? Para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não, não seria melhor voltarmos para o Egito? Irmãos, eles deixam o coração de Deus irado. Uma das coisas que Deus mais odeia, se você ler direito a sua Bíblia, Deus não gosta de incredulidade. E aí, irmãos, eles chegam ao ponto de dizer o seguinte, no versículo 4, levantemos um capitão, certo? E voltemos para o Egito, prega a rebelião. Vamos matar o reverendo Moisés aqui, Arão, vamos jogar fora logo, vamos fazer as coisas do nosso jeito, não vamos ouvir Deus, vamos fazer o que der a nossa cabeça. Há uma rebelião total, amados amigos e irmãos. Moisés e Arão, grandes líderes espirituais, caem de joelho e se humilham na presença do Senhor. Entendem que as coisas da igreja de Deus não é feita com loucura, no poder da emoção, nem na força do braço, eles caem de joelhos e oram. E a oração de Moisés, irmão, no meio desse capítulo é maravilhosa. E talvez eu pregue nela para você outro dia, porque eu não vou ter tempo de trabalhar ela aqui. Mas olhando, irmãos, para a atitude de Josué e Caleb, certo? Que no meio daqueles príncipes não reagiram mal, mas seguiram a visão e a direção de Deus. Nós vamos aprender nessa manhã uma mensagem muito simples. Ela nos revela aqui características dos que confiam no Senhor. Características dos que confiam no Senhor. Nós vamos olhar para a vida de Josué e Caleb e nós vamos aprender características dos que confiam no Senhor. Certo? Anotou o tema? Pegou direitinho aí? Características dos que confiam no Senhor. Eu espero, em nome de Jesus, que na atual conjuntura que nós estamos vivendo, você não seja como os 10 príncipes que infamaram o que Deus estava fazendo, que falaram mal de Deus, que desanimaram o coração do povo e que sofreram terríveis consequências. Que nós aprendamos, então, as características dos que confiam no Senhor. Primeira delas, amados irmãos, eu resolvi fazer um ponto um pouco maior hoje, achei bonito hoje, tem dia que eu faço uma palavra só, mas hoje eu quis fazer maior. Características dos que confiam no Senhor. Primeiro lugar, eles olham para a vida com a perspectiva de Deus e não para as circunstâncias. Primeira característica dos que confiam no Senhor, eles olham para a vida com a perspectiva de Deus e não da circunstância. Leia comigo o versículo de número 6 ao versículo de número 8. Moisés e Arão já caíram de joelhos no 5, você já ouviu. Nós vamos ler do 6 ao 8. Eu vou ler o 6, a igreja lê o 7 e 8. Leia com alegria em nome de Jesus. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Vocês, 7 e 8. Irmãos amados, os que confiam no Senhor olham para a vida com a perspectiva de Deus e não das circunstâncias. Aqui estão 10 príncipes demonstrando incredulidade. E olha para você ver, quando a liderança é incrédula, imagine o povo. É assim, irmão. Eu ouvi o pai do Heitor, o presbítero Heitor, tá aí, contar a história do antigo pastor Cabral, lá de Cuiabá, né? Olha para você ver, quando a liderança dá uma vacilada, e o pastor não deu vacilada, foi só uma aparência, talvez. Pastor Cabral estava indo fazer uma visita na roça, no primeiro pastorado dele, e um diácono da igreja ia com ele. Certo? E eles estão indo em um lugar cheio de mosquito, gente, um sol quente, né? Mato Grosso é quente, né, então? E aí, de repente, então, os mosquitos picando eles, e aí eles iam fazer uma visita na roça, e aí eles viram uma vendinha, assim, no meio do caminho, tipo aquelas que tem no interior de Minas, Goiás, no meio do nada, assim. E aí, de repente, então, o pastor falou assim, vamos parar aqui, vamos ver se eles têm alguma coisa para nos ajudar. E o diácono estava com o pastor. E aí, sabe o que aconteceu? Eu nem tinha preparado essa aqui, mas ela veio, eu gosto dela. E aí, o que acontece? O pastor chegou lá e virou assim, olhou, você tem álcool aí? Não tem, não. Aí o pastor, você tem pinga? Aí ele falou assim, tenho. Aí eu falou assim, o pastor falou assim, me dá uma dose. E aí, então, o diácono falou, opa, o pastor pediu uma dose. Eu falei assim, me dá duas. E aí, quando botaram a pinga, o diácono, vum, tomou uma, vum, tomou a outra. E fez, chega e falou assim, derramou. Aí o pastor Cabral pegou a pinga, botou na mão e passou no corpo. Para, amados amigos, espantar os mosquitos e os mosquitos não picarem ele. Imagina, o pastor não tinha nem pecado. E o diácono falou, se o pastor pediu um, eu tomo duas. É? Então, o negócio é o seguinte, quando a liderança pisa na bola, pessoal, imagina o povo. Imagina o povo. Certo? Se o pastor faz uma coisa, imagina o povo, vai fazer 10 vezes mais. E aqui, então, estão os líderes, amados amigos e irmãos, se revoltando contra Deus, atuando com incredulidade. O povo faz um escarcéu, querem tirar Moisés do poder, mas Josué e Caleb, irmãos, esses santos homens de Deus não são como os 10. Eles não olham para o tamanho dos gigantes, eles não olham para o tamanho das muralhas, eles não olham pelos problemas que estão para frente, mas eles olham para o Senhor. Olha o que eles falam da terra que Deus mandou, a promessa da palavra de Deus. Ele diz, a terra, eles rasgam as vestes, diz para nós o versículo 6, eles se humilham, eles manifestam contra aquela situação e falam à congregação, a terra pelo mar, meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Pare de falar mal da terra. É Deus quem está dando a terra para nós. Eles olham a terra com a perspectiva de Deus. Mas, amados irmãos, eles dizem mais aqui. Eles falam para toda a congregação, se o Senhor se agradar de nós, é Deus, irmão. É Deus quem está na frente do negócio. Não é o homem, não é a carnalidade. Ele diz aqui, ó, se o Senhor se agradar de nós. Vamos ler comigo 8, vamos lá? Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará terra que mana leite e mel. Existe alguma coisa impossível para Deus, meu irmão? Eles reconhecem que se Deus quiser, ó, se eu só faz assim no gigante lá, tem, dá um peteleco com um mindinho, né? Tem, o gigante, ah, morre tudo. Quem pode resistir ao Senhor? Eles rasgam as vestes, eles chamam o povo à lucidez, eles se humilham, eles gritam, eles dizem, a terra é boa, Deus cuida de nós, se Deus se agradar de nós, se Deus se agradar de nós, nós vamos entrar naquela terra e vamos devorar esses gigantes como se fosse pão. Meus amados amigos e irmãos, quem confia no Senhor, olha para a vida com a perspectiva de Deus. Não das circunstâncias. Nós passamos por lutas, mas por acaso o Senhor saiu do trono? Nós passamos por desafios, mas por acaso o Senhor deixou de amar a sua igreja? Nós passamos por situações, muitas vezes inesperadas na vida, mas por acaso Deus perdeu o controle? As coisas que acontecem conosco, será que não estão exatamente do jeito que Deus queria que acontecesse? Será que Deus não está provando a nossa fé na situação que nós enfrentamos no dia de hoje? Seja na nossa vida pessoal, seja no que diz respeito à questão da saúde, seja, amado amigo e irmão, no que diz respeito à vida da Igreja de Cristo Jesus. Então a gente tem que entender que quem confia no Senhor não olha para o tamanho dos gigantes, não olha para o tamanho das muralhas, não murmura contra Deus, não sai atuando na carne, mas como Moisés e Arão, dobra o joelho no chão e ora, e como Caleb e Josué, olha para a vida com a perspectiva de Deus. Não olha as circunstâncias. Lembra como a gente canta? Não olha as circunstâncias, não, não, não. Vamos lá cantar? Vamos cantar comigo? Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Não olha as circunstâncias. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Quem confia no Senhor olha para a vida com a perspectiva de Deus. Irmão, Deus não perdeu o controle. Tem uma luta terrível lá no seu relacionamento, mas Deus não perdeu o controle. Tudo está acontecendo exatamente do jeito que Ele planejou, para a glória dEle e para o seu próprio bem. Nada na sua vida poderia acontecer de melhor maneira do que está acontecendo. De maneira alguma seria melhor, porque você está no centro da vontade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, olhe para a vida com a perspectiva de Deus. Ah, esses homens falam, a terra é boa, se Deus quiser nos dar, Ele nos dá. Deus está no controle, Ele é soberano, Ele nos ama. Ele deu Jesus por nós, por que nós vamos nos desesperar? Abra os seus olhos e olhe para a vida com a perspectiva de Deus. Irmãos, há uma história muito bonita na Bíblia, em 2 livro dos Reis, capítulo 6. Certo? O que acontece? Eliseu é o grande profeta de Deus. E o rei da Síria está ali naquela guerra constante com Israel, que sempre existiu. E o rei da Síria chama lá na sua recâmara seu general e fala: nós vamos atacar Israel em tal lugar. E aí então Eliseu vai lá e fala para o rei de Israel, fala assim, ó. O rei da Síria vai investir em tal lugar. Aí o rei de Israel mandava o exército todo para lá. Quando o rei da Síria chegava, tinha mais gente do que o dele, ele não conseguia. Aí ele voltou mais duas vezes, aconteceu isso. Ele falou para o general, nós vamos atacar em tal lugar. E aí o general saía, armava toda a estratégia. Eliseu, o homem de Deus, certo? Profeta do Senhor, Deus falava com ele, ele ia e falava com o rei da Síria vai atacar em tal lugar. E aí o rei ia lá, mandava, preparava tudo, aí o rei da Síria entrou em depressão. Chamou o general e falou assim, conta para mim quem é que está me traindo. Como é que eu conto as coisas para vocês aqui dentro do meu quarto e aí eu chego lá para fazer a guerra, o rei de Israel já está preparado? Aí o soldado general falou para mim, meu rei não é ninguém, é o profeta Eliseu. O profeta Eliseu fala para o rei de Israel aquilo que o senhor fala dentro do quarto do senhor com as portas fechadas. Ele é um homem de Deus. Aí ele falou, onde é que está esse sujeito? Está lá em Dotã. E aí ele fala assim, vamos lá pegar ele. E aí, irmãos, eles mandam o exército todo cercar aquela cidade de Dotã, tá certo? E aí, amanhã, cedinho naquele dia, o menino que trabalha para Eliseu, certo? Que é o ajudante do pregador, que o pregador está formando, discipulando, amanhece ele e olha, amado irmão, a cidade cercada pelo exército do rei da Síria. E aí ele fala, meu pai, nós estamos cercados, nós vamos morrer agora, em outras palavras, a situação está difícil. E Eliseu ora para ele e fala assim, meu Deus, abre os olhos dele para que ele veja, Senhor, como nós estamos protegidos. E aí de repente ele vê, irmãos, está cercando a montanha, irmãos, um exército de anjos de Deus. Anjos em chamas, cercando ali o exército do anjo do Senhor. Então, aquele moço fica tranquilo. E Eliseu ora assim, Senhor, bota cegueira em todo mundo. E aí o exército do rei da Síria fica todo cego. Ele leva para Samaria, para o rei de Israel. Aí chegando lá, ele ora, Deus abre o olho desse povo tudo aqui. E o rei de Israel fala, meu pai, vou matar eles todos. Não, você mata o que você prendeu. Você vai fazer o seguinte, você vai botar uma mesa com pão e água, vai dar um banquete para eles aqui, e vai cuidar deles, e vai abençoar a vida deles, e depois você vai mandar eles embora. E eles voltaram para casa, irmãos. E a Bíblia diz que durante muito tempo não houve guerra do rei da Síria contra o rei de Israel. E da Síria ficou envergonhado e não quis mais atacar o povo. Mas veja bem, irmão, que Eliseu não entra em desespero. Por quê? Porque ele tem a visão das circunstâncias na perspectiva de Deus. Ele sabe que aquela montanha está cheia de anjos. E se ele pedir ao Pai para cegar aquele exército, Deus vai cegar o exército. Então, meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte. Quem confia em Deus, não olha para a vida olhando para o problema da circunstância, para o momento, mas olha para a vida com a perspectiva de Deus. Existe alguém maior do que o Senhor? Deus está sentado num alto e sublime trono. A Bíblia diz que nos céus está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. A Bíblia diz que todos os fios de cabelo da minha cabeça estão. Ah, meus amados amigos e irmãos, a Bíblia diz que Deus me amou a ponto de dar seu único filho por mim. A Bíblia diz que esse filho vai estar comigo todos os... até a consumação do século. Certo? A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em mim. A Bíblia diz que ainda que eu não saiba orar direito, o próprio Espírito Santo de Deus intercede por mim, gemendo dentro de mim. Que Jesus intercede lá na sala do trono por mim. E que, amado irmão, a vontade de Deus para a minha vida é boa, perfeita e agradável. Que todas as coisas vão cooperar para o bem da minha salvação. Que Deus me ama e diz ainda mais, se Ele não poupou o seu próprio Filho, antes graciosamente por nós o entregou, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Então, meu irmão, está na hora de confiar em Deus. Quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Você confia em Deus? Ou você é como aqueles 10 espias que agem na carne, que olham para o problema, que fazem o que dá na cabeça e não atuam conforme a vontade do Senhor? Você é como o povo, Deus nos traz para cá para nos matar, agora nós estamos perdidos, vamos morrer, vamos matar um capitão novo aqui, vamos fazer as coisas do nosso jeito. É assim que você age nessa carnalidade toda? Ou você confia em Deus? Você sabe que o que Deus tem preparado para você é muitíssimo bom? Você sabe que Deus vai te guiar? Que se Ele se agradar de você, a bênção dEle vai estar sobre a sua vida. Então, meu amado irmão, em nome de Jesus, hoje é dia de aprender a confiar em Deus. Você acha que Deus perdeu o controle na luta que você está vivendo? Na crise financeira? Na enfermidade? No desafio que vem pela frente? Pelo amor de Deus, você já tem tantos anos caminhando com Jesus, como é que você tem essas reações de incrédulo, misericórdia? Está na hora de crescer! Pelo amor de Deus! Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, em nome de Jesus. Que nós aprendamos a olhar para a vida com a perspectiva de Deus. Não só cante, não olhe as circunstâncias. Tire o olho das circunstâncias e comece a olhar para Deus, olhar para a palavra de Deus. Creia nas promessas de Deus. Quem confia no Senhor, olha para a vida com a perspectiva de Deus. Não olha para as circunstâncias. Como você tem olhado para tudo que tem acontecido na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, no seu país e no planeta Terra? Que Deus nos ajude a olhar para a vida com a perspectiva de Deus. Amém, meus irmãos? Me ajude aí, fale para o seu irmão, fale para ele nessa manhã. Tem tempo que você não fala isso? Fala aí. Olhe para a vida com a perspectiva de Deus. Fale para ele, não olhe as circunstâncias. Não, não, não. Diga para ele, deixe de ser incrédulo. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado, louvado seja Deus. Bênção maravilhosa. Mas, irmão, que característica terá quem confia no Senhor? Além de olhar para a vida com a perspectiva de Deus e não das circunstâncias, quem confia no Senhor fica firme, ainda que todos se desviem. Segunda característica dos que confiam no Senhor, eles ficam firmes, ainda que todos se desviem. Olhe para a sua Bíblia. Nós vamos ler o versículo 9 e o versículo de número 10, versículo 9, versículo 10. Eu lerei o 9, a igreja 10. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Vocês, o versículo 10. Amados amigos e irmãos, vejam bem o que acontece no texto. Esses homens, irmãos, ficam firmes, ainda quando todos se desviam. Eles dizem para o povo, não sejam rebeldes contra o Senhor, não temam o povo dessa terra. Irmão, tem muita gente que faz besteira por causa do temor ao homem. Sabia? Tem gente que muitas vezes maltrata seus filhos por causa do que as pessoas vão dizer. Tem gente que muitas vezes desrespeita pessoas que Deus colocou por causa que as pessoas vão falar e tem que aprovar a sua atitude. Certo? Tem gente, irmão, que faz as coisas por temor ao homem. O povo de Israel está temendo o povo da terra. E o texto diz, não temais o povo dessa terra. E eles dizem aqui, ó, porquanto como pão nós vamos devorá-los. Cafezinho da manhã, certo? Pãozinho delicioso, preparado por Deus. Deus retirou a bênção deles. O Senhor é conosco, não os demais. Irmãos, e o povo... Irmãos, eu queria ter cada dia mais ver na igreja líderes como Josué e Caleb, sabe? Homens que confiam em Deus. E o povo tem dois líderes preciosos desses, mas o coração do povo é rebelde. Eles preferem ouvir os líderes carnais do que ouvir a vida de Josué e Caleb, de Moisés e Arão. E aí o povo não quer nem saber, irmãos. Apesar disso, apesar de toda essa manifestação de fé, de confiança em Deus, do que significa andar com Deus, o povo tem o coração de toda a congregação duro. Toda a congregação diz que os apedrejados vão matar esses homens. E aí Deus fala assim... A glória do Senhor brilha na tenda da congregação diante de todos os filhos de Israel. Quando eles falam, vão matar, Deus vai, aparece e defende seus servos. E aí Deus fala para Moisés, estou com a paciência cheia desse povo. Estou com esse povo por aqui. Vou matar todo mundo. Vou acabar com tudo isso. O Senhor fala aqui, ó, até quando, versículo 11, me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, com pestilência o ferirei e o deserdarei, farei de ti povo maior e mais forte do que este. Oh, Deus maravilhoso. E aí Moisés, irmão, eu não vou trabalhar com detalhe a oração, mas Moisés dá um exemplo do que é pastor. O povo está querendo matar Moisés, gente. É? O povo está querendo tirar Moisés. E Moisés cai no joelho e vai falar com Deus. Fala, Deus, se o Senhor matar esse povo, todo mundo vai falar do Senhor o seguinte, que o Senhor tirou o povo do Egito, não teve condição de levar para a terra e matou todo mundo no deserto. Ah, irmãos, Moisés é muito sábio, porque Moisés sabe que a coisa que Deus mais preza é pela própria glória dele. Então é o seguinte, Moisés falou, se o Senhor fizer isso, isso vai desonrar o teu próprio nome e vai depor contra a tua própria glória. E aí ele fala, e lembra Deus de quem Deus é. É muito legal a oração. Ele vai trabalhando aqui no versículo 18. Ó, o Senhor é longânimo, grande misericórdia, perdoa a iniquidade, a transgressão, ainda que não inocente o culpado, visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Aí ele termina dizendo, ó, perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado este povo, desde a terra do Egito até aqui. Deus faz uma proposta maravilhosa para Moisés. Eu vou acabar com esse povo rebelde tudo e você vai ser o novo povo. Você topa, Moisés? E Moisés, irmão, cai de joelho, se humilha. Fala, Deus, faz isso não. O Senhor ama esse povo. O Senhor fez promessa para Abraão. O Senhor fez promessa para Isaac. Você vê Moisés fazendo essa oração várias vezes. Mata esse povo não, Senhor. O Senhor é misericordioso. Esquece que o Senhor não. Você lembra quem o Senhor é? Moisés tem uma intimidade, uma liberdade por Deus e ele ora. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que quem confia no Senhor... Fica firme, ainda que todos se desviem. O povo inteiro se desviou. Josué e Caleb ficaram firmes. Moisés também ficou firme em oração na presença de Deus. E eu quero perguntar para você, você é capaz de ficar firme ainda no dia que todos se desviam? Às vezes, ai, meu Deus, esse mundo está terrível, as coisas estão piorando, ah, a degradação moral é muito grande, meu Deus do céu, como eu vou criar meus filhos? Meus irmãos, nossos filhos sempre enfrentaram lutas no mundo, todo mundo já foi jovem aqui, adolescente, sabe das tentações que viveu. Mas a grande questão é o seguinte, quem tem o coração posto em Deus, quem confia no Senhor, quem conhece o Senhor, vai passar por lutas, obviamente, mas quem conhece o Senhor, quem tem a sua salvação, quem ama o Senhor, fica firme, obedece a palavra, ainda que o mundo inteiro venha a se desviar. Irmão, você está firme em Deus? Ou a sua fé depende do seu saldo bancário? A sua fé depende das circunstâncias? A sua fé depende da atitude dos irmãos da igreja, da maneira como eles te cumprimentam. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, você tem que ficar firme no Senhor. Firme no Senhor. Firme no Senhor. Foi Jesus quem morreu por você. Foi Ele quem te comprou com o seu sangue. Fique firme no Senhor. Ainda que todo mundo se desvie. Ainda que todo mundo diga, nós não queremos saber de Deus, você é do Senhor, mantenha-se firme, Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida, fique firme na direção que Deus tem te dado, ainda que todo mundo venha a se desviar. Não coloque a sua esperança em homens, não coloque a sua esperança nas circunstâncias, não coloque a sua esperança na situação econômica ou política do país, não coloque a sua esperança, amado irmão, em coisas vãs e frívolas, coloque a sua esperança em Deus, que te amou e que deu o único filho dele para morrer na cruz, para pagar os teus pecados. Amados amigos e irmãos, alguém na Bíblia que eu acho e que eu amo muito, e que eu estou muito longe de chegar perto, mas que certamente se manteve firme no dia em que muitos se desviaram, foi Daniel. Você se lembra que Nabucodonosor vem naquela primeira deportação e ele leva, amados irmãos, uma geração de judeus para a Babilônia. Ele leva artífices, artesãos, sacerdotes, intelectuais, e entre eles estão Daniel e seus quatro amigos. Você acha que só Daniel e os quatro amigos dele foram levados para serem preparados no Palácio Real da Babilônia? Não, é óbvio que eles são os que mais se destacaram. Mas há mais jovens judeus no meio. E a comida de Nabucodonosor, irmão, são bifes, carnes deliciosas, ele serve vinho e tudo oferecido, amados amigos e irmãos, a ídolos e a falsos deuses, a demônios. E a Bíblia diz em Daniel 1:8 que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei e com o vinho que ele bebia. E ele chama, então, amados amigos e irmãos, o chefe dos eunucos, e diz, nós não queremos comer essa comida, não. Eu, Ananias, Misael, Azarias, e o chefe dos eunucos fala assim, mas se a gente não der essa comida para vocês, vocês vão ficar mais fracos, e daqui um tempo o rei vai me perguntar, e vai saber que eu liberei, e eu é que vou acabar morrendo, rapaz. Eu é que vou pagar o preço da coisa. Daniel falou, faz um teste conosco, 10 dias. Dá só legumes para a gente, né? Cenourinha, batata, tal, as coisas maravilhosas lá. E aí, daqui 10 dias, você olha para a gente, se a gente vai estar bonito, sarado, saudável, ou se a gente vai estar meio desanimado, triste, com o olhão inchado. E aí você fala com a gente, tá certo? Eu falei assim, beleza, vamos fazer o teste. Aí passaram-se 10 dias, quando ele viu o Daniel e os meninos mais gordos. Você acha que é só o bifão que você come que engorda? Não, legume também, né? Com o rosto bonito, com saúde. E aí, então, ele falou assim, beleza, fechado. Enquanto eles estiveram ali na Universidade da Babilônia, irmãos, eles não se contaminaram com as finas iguarias do rei, nem com os vinhos que ele bebia. Mas os outros jovens, irmãos, caíram. Certo? 4 jovens tomaram a postura de permanecer firmes, ainda quando outros resolveram se desviar. Eu acho um absurdo, amada amiga, irmão. Quando alguém, um jovem, foi criado na igreja por um pai crente, aí o pai crente vai, pisa na bola, aí o jovem se desvia, ele diz, está vendo? Foi o seu exemplo que me desviou. Não, não, não. O exemplo dele não foi bom mesmo, não. Mas você sabe qual é a verdade. Você sabe quem é Deus. Você sabe quem é Jesus. Você sabe o que o Senhor fez na cruz por você. Então não me venha com churumelas, não é porque seu pai ou sua mãe estão fazendo coisas erradas que você vai fazer. Você tem que ficar firme, ainda que todo mundo se desvie, até seu pai e sua mãe. Fique firme, ainda que todos se desviem. Irmãos, esse negócio da fé é algo pessoal. É claro que a gente crê na teologia da aliança, aleluia, a gente ensina os filhos na palavra, a gente crê que Deus não nos deu filhos para a perdição, mas filhos para a bênção. Mas o relacionamento com Deus é algo pessoal, irmão, é pessoal. Se a pessoa não nasceu de novo, amado irmão, ela não vai viver para a glória de Deus, ela vai viver para satisfazer a sua carne. Infelizmente, amado irmão, nós estamos cheios na igreja de gente que é membro da igreja, às vezes professou a fé e que provavelmente não é convertido. E a prova é a seguinte, é porque quer agradar a si mesmo e não quer agradar a Deus. Quer agradar a carne e não quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ainda que todo mundo se desviar, nós temos que ficar de pé, irmão. Vamos para frente? Bora? Estou orando, irmãos. Deus é o Deus desta igreja. Estou orando para que essa igreja, a partir do ano que vem, 2018, ela chegue a 2.000 membros, 3.000 membros. Aleluia. Amém? Você crê? Quem crê, diga amém. Amém, amém, meu irmão. Amém. Amém. O presidente do presbitério chegou para mim. Rapaz, você precisa ajudar muito lá na transição na IPG2. Eu falei, rapaz... Se a igreja ficar ruim, depois quem vai se dar mal sou eu. O pastor ficou 10 anos. Depois de 10 anos a igreja sucumbe, então o trabalho do pastor não valeu nada. Né? Então, meu irmão, eu estou sonhando com a igreja do PG2 crescendo, abençoando Brasília e ficando melhor do que ela está. Para a glória e honra do nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia, meu irmão. Vamos embora para frente em nome de Jesus. Fique firme no Senhor. Apesar de qualquer luta que você enfrente. Em nome de Jesus. Mas, irmãos... A olhar para o texto dessa manhã. Eu quero lhe perguntar, você confia no Senhor? Olhando para esse texto, meu irmão, faça uma análise da sua vida, das lutas que você tem vivido, das circunstâncias que você tem enfrentado e responda a pergunta do Espírito Santo nessa manhã. Você confia no Senhor. Quem confia no Senhor olha para a vida com a perspectiva de Deus e não das circunstâncias. Quem confia no Senhor fica firme, ainda que todos se desviem. Mas quem confia no Senhor, e é o último ponto que eu vou pregar para você, ontem à noite eu preguei 8, fique sossegado, agora é só 3. Ontem eu preguei sobre o livro todo de Jonas. Né? Então hoje eu estou pegando aqui, foi a exposição do livro todo. Mas aqui o nosso terceiro ponto é o seguinte, terceira característica de quem confia no Senhor. Quem confia no Senhor recebe a recompensa do Senhor. Quem confia no Senhor recebe a recompensa do Senhor. Nós vamos ler versículos 20 a 24, primeiramente. Vamos ler responsivamente? Versículos 20 a 24. Tornou-lhe o Senhor, certo? Ele orou, pediu a Deus que perdoasse o povo. Segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Maravilhoso demais. Mediador, né? É? Aqui é um tipo de Cristo, Moisés. É? Deus fala assim, vou matar esse povo. Moisés, ó, Deus fala, tudo bem, perdoei o povo, vou matar mais não. Ô, coisa maravilhosa. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Vocês, 21. Nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Você vai ler o 23. O 24, vamos ler todos comigo? Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Aleluia, irmãos. Vamos ler o 25 também para terminar logo? Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Irmãos, mas vamos ler mais, vamos ler mais. Vamos ler aqui do 29, agora, certo? Deus fala para Moisés e Arão, fala, reclama das murmurações do povo, no 27, certo? E Deus diz que vai corrigir o povo, e nós vamos ler a partir do 29 o que ele promete para Josué e para Caleb. Nós vamos ler do 29 até o 34, responsivamente. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Mas aos vossos filhos, de que dizeis por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Vamos ler o resto, irmão? Vamos ler do 35 aqui em diante? Vamos ler, já está acabando mesmo? Eu vou ler o 35, vamos continuar. Eu, Senhor, falei, assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim nesse deserto, se consumirão e aí falecerão. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Amém. Meus irmãos, o texto nos ensina que quem confia no Senhor recebe a recompensa. Deus fala, eu vou perdoar o povo, eu não vou destruir o povo, mas eu estou muito chateado com o povo. Eles já falaram mal de mim 10 vezes. Eles são um povo incrédulo, de dura cerviz, eles não acreditam em mim. Sabe o que vai acontecer? Eu vou matar esse povo todo no deserto, vai morrer todo mundo no deserto. E aí Deus fala aí no versículo de número que a gente leu, versículo 24, ninguém, ele fala assim, ninguém desse povo vai ver a terra que eu prometi, certo? E no 24 ele diz, vamos ler o 24 comigo só? Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, vamos lá? E perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Meus amados irmãos, quem é fiel a Deus, quem confia em Deus vai receber a recompensa. Deus é um Deus fiel à sua palavra e à sua promessa. Quem faz as coisas do jeito de Deus, ainda que sofra, ainda que corra risco de vida, no final das contas vai receber a recompensa, vai ser abençoado. Deus disse, olha, eu vou fazer esse povo todo morrer no deserto, ninguém deles vai ver a terra prometida, porque eles são cabeça dura, eles não acreditam em mim. Mas meu servo Caleb, esse homem, e por que Deus bota Caleb aqui primeiro, irmão? Josué vai ser o líder do povo, mas Caleb naquele primeiro momento foi quem deu o grito. Ei, vamos parar com isso! O que é isso? Caleb deu o grito, irmão. Josué estava ali do lado firme, mas Deus fala de Caleb primeiro, porque Caleb foi o primeiro a se manifestar, porque nele houve outro espírito, e aí o que Deus diz, ele perseverou em seguir-me, quem persevera em seguir o Senhor vai receber a recompensa, meu irmão. Diz o texto, eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. E nós vemos o irmão Caleb, certo? Conquistando o monte inteiro, com 85 anos de idade, cheio de força, certo? Na hora de entrar na terra prometida, tem mais, amado irmão, do que 40 anos, só Josué e Caleb, certo? Só os dois. E Caleb, com 85 anos, cheio de força, faz a guerra e é uma bênção para a glória e honra do nome de Jesus, irmão. Ele recebe a recompensa. Quem crê em Deus, quem crê na palavra de Deus, quem não olha para as circunstâncias, quem não olha para os problemas, quem não se desvia no meio da crise, quem se mantém fiel, recebe a recompensa. Irmão, o texto vai continuar falando, Deus vai falando. E aí, irmão, a gente tem que tomar cuidado, sabe? A liderança tem uma responsabilidade muito grande, porque o povo está murmurando, Deus está com raiva do povo, que ele está murmurando, o povo já falou contra o Senhor várias vezes, e o Senhor disse que no deserto, aqui o versículo 29, ia cair o cadáver de todo mundo, todos os que tinham 20 anos, mais de 20 anos, todo mundo ia morrer. Ninguém ia entrar na terra a respeito da qual vos jurei habitar. E aí ele diz no 30, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun, vou matar todo mundo no deserto. Irmão, aqui é algo muito sério, porque uma liderança incrédula pode desanimar o coração do povo e levar o povo a pecar. E o povo pode passar anos no deserto por causa da incredulidade da sua liderança. Então, a liderança não pode ser incrédula. Não tem o direito de ser incrédula. Nenhum de nós, nenhum dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos dessa igreja, nós não temos o direito de sermos incrédulos. Se nós, eu já falei para vocês, se nós pedimos uma dose, o povo vai pedir duas. É assim que funciona. Não peça nenhuma dose em nome de Jesus. É assim que funciona. Se o pastor pede uma dose, o cara está chegando, vou tomar dessa. Vai cantar, beber, cair, levantar daqui a pouco. Misericórdia. Para com isso, meu irmão. Nós temos que ser firme. E aí Deus continua dizendo, ó, só Caleb e Josué vão entrar na terra. E Deus fala assim, ó, mandei vocês 40 dias, certo? Cada dia vai contar um ano. Cada dia daqueles que foram vai ser um ano. Vão ser 40 anos no deserto. Vão 40 anos no deserto, não é brincadeira, não. Até vocês todos morrerem. Vou matar tudinho, Deus fala assim. Depois que eu matar vocês todos aí, os filhos de vocês vão entrar na terra. Vocês disseram que a terra é ruim, que ia devorar vocês, pois os filhos de vocês vão entrar na terra que mana leite e mel. Eles vão experimentar as bênçãos da terra, vão dar fruto da terra, vão ser uma bênção maravilhosa na terra, e vocês vão morrer tudo aqui, e vocês vão ter a experiência do meu desagrado. Senhor, não me deixa jamais ter a experiência do teu desagrado. O desagrado de Deus é algo horrível, irmão. O desagrado de Deus faz o povo passar 40 anos no deserto. Que loucura é a nossa, irmãos, que muitas vezes nós não queremos agradar a Deus. Nós achamos que Deus é nosso igual. Nós achamos que porque Deus deu Jesus no nosso lugar, nós podemos fazer o que quiser e depois Deus tem a obrigação de perdoar a gente. Deus perdoa, mas ele disciplina. Deus perdoou Israel depois que Moisés pediu, mas ele disciplinou o povo por 40 anos. Irmãos, muitas vezes quando a gente desagrada a Deus, não atua como quem é crente, não faz as coisas do jeito que Deus quer, Deus vai nos disciplinar. E eu, irmão, não quero jamais, nem que a igreja, nem que minha família experimente a experiência do desagrado de Deus. Olha no 35, o Senhor dizendo, eu, Senhor, falei, assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim nesse deserto, se consumirão e falecerão. Morreu todo mundo, irmão, geração toda. Os homens que Moisés mandaram espiar, os 10, olha o que aconteceu com eles, vamos lá? 36, vamos ler comigo. Os homens que Moisés, leia aí. Vamos lá, todo mundo, vou deixar vocês lerem. 1, 2, 3, vamos lá, pode ler. Os... Trinta e sete, vocês também. Na hora, 10 príncipes morreram, porque eles foram incrédulos. E aí o texto fala para nós da recompensa de Deus de novo. Vamos ler o 38? Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. E Caleb, irmão, e Josué, Caleb foi um grande líder, líder de Judá, e Josué simplesmente se tornou líder do povo, depois que Deus chamou Moisés. Quem crê, recebe a recompensa. Recompensas inesperadas. Você lembra que Josué está um tanto quanto amedrontado. Substituir Moisés não é brincadeira. Um homem que leva, é usado por Deus para libertar mais de 2 milhões de pessoas tiradas de um país e pastorear esse povo 40 anos no deserto, não é brincadeira, não. O joelho de Josuézão está tremendo assim. Mas existe um grande Deus. E esse grande Deus aparece para ele e diz, seja forte e corajoso. Guarde a minha palavra. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, seja forte e corajoso. Mas eles receberam a recompensa do Senhor, receberam as suas terras, amado irmão, e a Bíblia diz, irmão, que Josué foi um grande líder, e no final da vida dele, diz que ele foi sepultado na sua herança, lá em Timnat-Sera, amados amigos e irmãos, e que quando Josué morreu, a geração dele e a próxima geração serviu ao Senhor, ninguém se desviou, ninguém. Uma geração crente, piedosa, filha de uma geração ruim, mas que se manteve firme no Senhor, e porque viu seus pais se desviarem, ensinou direito seus filhos, e a próxima geração, ninguém se desviou de Deus. Irmão, quando a gente é fiel, quando a gente crê no Senhor, Deus nos abençoa. Ainda que a gente não mereça, mas Deus promete nos recompensar. Quando a gente crê no Senhor, quando a gente crê na palavra do Senhor, a gente recebe a recompensa do Senhor. É assim que funciona. É claro que você não faz, ah, não, não quero receber a recompensa, que você é sem interesseiro. Meu irmão, Deus disse que vai te recompensar, você vai brigar com Ele? Se você confia no Senhor, ainda que a circunstância seja difícil, Deus vai cuidar de você. Deus vai te carregar no colo. Deus vai te sustentar. Não é fácil, meu irmão. Talvez você está enfrentando uma circunstância difícil na sua vida. Talvez uma grande enfermidade de novo na sua família. Talvez um grande problema de relacionamento. Talvez você perdeu o trabalho. Mas, meu irmão, fique firme e confie no Senhor. Tudo isso vai passar. O salmista, no Salmo 119, diz o seguinte, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. A aflição muitas vezes é uma bênção. Ela nos humilha, ela nos joga com a cara no pó, ela nos faz mais piedosos, ela abre o nosso coração, ela quebra a dureza do nosso peito para que nós nos tornemos mais suscetíveis ao ensino da maravilhosa palavra de Deus. Então, meu irmão, seja crente, seja fiel, não murmure, não reclame, não fale mal de Deus, mas confie que Deus está no controle, mantenha-se firme, olhe para o Senhor em nome de Jesus. Deus promete que se você fizer assim, Ele vai te recompensar, Ele vai te abençoar, ainda que o mundo inteiro se desviar. Oh, meu irmão, quem confia no Senhor recebe a recompensa. A prova disso, irmão, é a parábola maravilhosa na qual Jesus nos fala de maneira preciosa, que é a linda parábola dos talentos, que nos ensina como administrar os recursos de Deus. Eu não vou contá-la toda, mas quero convidar você para olhar para aqueles dois primeiros irmãos que receberam os talentos. Lembre-se que o talento de ouro é equivalente a 20 anos de trabalho do salário mínimo de um trabalhador, de um jornaleiro que trabalha na lavoura. E aí tem um certo senhor riquíssimo, que sai das 5 talentos a um dos seus servos, 2 talentos a um e 1 talento para o outro, e a Bíblia diz que a cada um conforme a sua própria capacidade. Deus não vai pedir de você nada além da sua capacidade. Veja bem, tudo que você tem, os dons que você tem, o seu ser, a sua personalidade, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, o seu carro, essa igreja, são presentes que Deus te deu. Deus é generoso. Mas Ele dá presentes para você cuidar e responsabilidades até dentro da casa, no trabalho, na igreja, conforme a sua própria capacidade. É Ele quem te capacita. E Ele é justo, Ele nunca vai pedir de você algo maior do que você pode frutificar, meu irmão. E aí, então, Ele pega esses talentos e dá para aqueles servos. E o que tem 5 talentos, conhecendo a bondade do seu Senhor, entendendo a sua generosidade, entendendo que quem recebeu tanta graça e tanta bênção não pode cruzar os braços, não pode sepultar o talento no chão. Ele pega o talento do seu Senhor e a Bíblia diz que ele saiu a negociar. Eu não sei, irmão, se ele viu uma fazendona cheia de oliveiras lá e comprou aquela colheita de azeitonas, espremeu, fez azeite e vendeu para todo mundo. Eu não sei. Eu não sei se ele comprou o supermercado Bom Preço de Jericó, amado irmão, e começou a vender ali, ganhar dinheiro. Eu não sei se ele investiu na Bolsa de Jerusalém. É claro que não tinha nada disso, eu estou brincando com você. Tá bom? Então, meu amado amigo e irmão, mas ele pegou 5 talentos, que valia 100 anos de trabalhador, de um salário mínimo, uma grana boa, e ganhou mais 5. O que tinha 2, olhou para ele e falou assim, rapaz, esse cara é esperto. Saiu, falou, vou fazer igual ele. Seguiu o bom exemplo, ganhou 2, certo? Você lembra que 1 talento são 20 anos de trabalhador, de salário mínimo. Então, 2 talentos são 40 anos. Ele, o cara vai lá e ganha mais 2. Né? Uma grana boa, 80 anos de salário mínimo, o cara não precisa nem trabalhar mais. E aí, de repente, então, aquele que não tem nada sepulta na terra o seu talento, porque ele é descrente. E eu não quero falar dele nessa manhã. Ele acha que Deus é mau, ele não é convertido. Ele está no meio da igreja, mas é ímpio. Mas, então, quando o Senhor deles foi para aquela terra longe e distante, ele volta. E a Bíblia diz que ele volta, está lá em Mateus 25, tá? Se você quiser olhar na Bíblia, para acertar contas. A expressão no grego é ajuntar os dinheiros, juntar a moedada e vamos contar tudo, né? Para o ajuste de conta. E aí, então, ele vai ajustar as contas e o que tem 5 talentos, diz para o seu Senhor, 5 talentos me confiaste. Aqui tens outros 5 que ganhei. E o Senhor diz para ele o quê? Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aquele que ganhou 2 falou assim, Senhor, lembra que o Senhor me deu 2 talentos? Aqui eu ganhei mais 2. E o Senhor olha para ele e fala assim, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Irmão, que bênção maravilhosa. Esse texto está falando, sim, de recompensas que o Senhor há de nos dar na glória, obviamente, mas também mostra o princípio como Deus atua conosco aqui. Veja bem, meu irmão, que muitas vezes você trabalha, meu irmão, e ninguém te dá uma palavra de ânimo, né? Muitas vezes a senhora, no seu casamento, né? Cleuzinha, esses dias, me contou uma ilustração que eu achei interessante. Ela falou para mim o seguinte, imagina, meu amor, né, uma mulher que faz a comida para o marido todo dia, e se esforça, e faz uma lasanha, e faz um bife, né, e uma comida maravilhosa, e o cara fala, não faz mais que obrigação. Aí toda vez que ele vai comer na casa de um amigo, mas a senhora cozinha de maneira maravilhosa. Ninguém cozinha como a senhora, ninguém cozinha como a senhora. Ela falou assim, como é que vai ficar essa mulher? Eu falei, amiga, vai ficar muito triste. E meu irmão, muitas vezes tem marido fazendo isso na igreja, viu? A irmã, né? Está lá dando a vida pelo marido. Aí ele fala assim, da mulher do outro, está aqui lá com a mulher. Olha para você ver a comida que ela faz. Olha para você ver, mesmo cuidando de menino, trabalhando fora, ela continua, ó, slim fit, sem barriga nenhuma, né? E começa a elogiar a mulher dos outros, vai tomar banho na soda. Deus tenha misericórdia, o Senhor me perdoa, né? Em nome de Jesus, né? Entendeu? Para com isso, rapaz, para de olhar para o pasto do lado. Sua grama é uma bênção. Louvado seja Deus por essa mulher maravilhosa que Deus te deu. Não deixa ela enjoar de sua cara, não, porque depois você está no sal. Depois não vai ter mais jeito. Então, meu amado amigo e irmão, preste atenção. Seja fiel no pouco. Porque a Bíblia diz o seguinte, que quando a gente é fiel no pouco, Deus nos coloca sobre muito. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, não espere elogio de homens. O elogio dos homens é mau. Uma multidão um dia disse para Jesus, falou assim, bendito que venha em nome do Senhor, Hosana, o filho de Davi. Foi domingo, sexta-feira eles estavam gritando, crucifica, crucifica, crucifica, crucifica. Espera eu ouvir isso aqui, ó. Muito bem, servo bom e fiel. Recompensa do Senhor é o reconhecimento de Deus apesar da sua miséria. Você não merece nada. Você merece o inferno. E eu mais ainda, viu, Fábio, do que você, que eu sou mil vezes mais pecador do que você. É? E entender o seguinte, só que a gente não merece nada. Mas ainda assim, Deus fala para nós quando a gente faz uma coisa certinha, dependendo do evangelho. Filho, gostei. Oh, bênção maravilhosa, que bênção. É ser aprovado por Deus, meu irmão. Aleluia. Mas o Senhor diz mais, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Meu irmão, tem muita gente que fica com dor de cotovelo, porque Deus está dando muito para o seu irmão. Mas você não é nem fiel no pouco que Deus te confiou. Como é que você quer o muito? Irmão, me lembro uma vez que alguém que já foi dessa igreja, não é mais, chegou para mim e falou assim, pastor, estou chateado com Deus. Porque Deus fez do meu irmão fulano de tal na igreja rico e eu sou pobre. E aquele dia eu estava meio enviesado, sabe? Eu digo, pastor, está meio na veia assim, sabe? E eu falei assim, meu irmão, o negócio é o seguinte, vem conversar comigo aqui. Vamos pensar no negócio. Você vem para a igreja todo domingo de manhã? Não, tem vezes que eu fico dormindo, não consigo, né? Você vem para a igreja nos cultos de quarta? Não, não vem não. E os cultos aí durante a semana? Você vai? Não. Você está na zona de oração? Não, pastor, a vida é complicada, não sei o quê. Eu falei, agora vamos pensar comigo aqui. O seu irmão, que você diz que Deus ama mais do que você, é podre de rico. Mas ele vem no culto da quarta-feira, certo? Ele está ajudando no ministério que está trabalhando com alegria. Ele chega na hora no culto de manhã, vem para a escola dominical, vem para o culto à noite e está firme no Senhor. O cara é podre de rico. Eu falei, você, se tivesse o dinheiro que ele tem, o que você ia fazer? Ah, pastor, eu ia viajar todo fim de semana. Eu falei, é por isso que você tem que ser pobre. Hã? Porque tem gente, meu irmão, que para ser crente tem que ser pobre. Se for rico, desvia. Sabia disso? Então, glória a Deus. É melhor ir para o céu pobre do que ir para o inferno rico. Oh, Deus da glória. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Presta atenção. Estou voltando aqui. Por quê? O cara é infiel no pouco. E se Deus dá o muito para o irmão, ele ainda fica reclamando. Ainda fica com dor de cotovelo. Ele fala que é absurdo, que não sei o quê, como é que fulano tem isso. É uma mesquinharia sem fim, um coração idólatra terrível. Mas, meu irmão, eu quero ficar com o princípio positivo do texto. Olha a recompensa do Senhor. Se você for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. É assim que funciona. Responsabilidade aumentada. Eu já contei para vocês aqui, alguns já ouviram essa história, que um dia eu estava batendo papo ali com aquela mulher mais linda da terra, que está me olhando ali com a cara assim, né? De quem está... Tá, espero que seja bênção, seu irmão, viu, amor? Depois você avalia aí, né? E aí, o negócio é o seguinte... Ela está me olhando ali de olho ali, aquele olhar maravilhoso. E de repente, então, ela virou para mim numa conversa e falou assim, meu bem, você tava, eu estava falando com ela que no reino dos céus, a Bíblia ensina pelas profecias que nós vamos trabalhar, nós vamos servir, nós vamos glorificar Deus com a nossa vida e tal. E ela falou assim, ué, se você vai trabalhar, o que você vai fazer no céu? Porque você só sabe pregar. E no céu não vai ter pecador, ninguém vai converter, você vai ser desempregado do céu, vai ter desempregado. Eu ri, falei, que massa, né? Falei, tudo bem. Eu falei, não, querida, você está enganada. Né? Se Jesus me deixar, eu vou ficar no cantinho da praça, não precisa ser, não vai ser na praça central, mas eu vou proclamar que Jesus é lindo, glorioso, santo, justo, perfeito, maravilhoso, eterno, infinito, imutável, bondoso, gracioso, salvador, misericordioso, e quando o rei passar, eu vou falar que ele é o leão de Judá, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o primogênito dos mortos, o nosso salvador, o rei da glória! Aleluia, irmãos! Se nós somos fiéis aqui no sofrimento, Deus vai nos dar a responsabilidade maior lá. Mas aqui também, se você é fiel no pouco, se Deus quiser, obviamente, nem sempre é assim. Ele pode te colocar sobre o muito, seja fiel no pouco. Mas o texto diz o seguinte, que, amados amigos e irmãos, o Senhor fala para ele, entra no gozo do teu Senhor. E essa, irmão, é a maior bênção e a maior recompensa. É claro que a gente está entrando de graça pelo que Jesus fez. Mas o Senhor diz naquela hora, vem cá, se alegre em mim. E a maior bênção que a gente tem, irmão, é ter o gozo do Senhor. E eu quero dizer para você o seguinte, que no céu, isso vai ser pleno e maravilhoso. A gente não tem dimensão de como será. Mas já começa aqui. Quando você crê em Jesus, quando você ama Jesus, quando você confia em Jesus... Quando você tem um relacionamento vivo e pessoal com Jesus, você já experimenta o céu dentro do seu coração, aqui, quando Jesus é o maior amor da sua vida. No céu vai ser em plenitude, né? O Senhor vai falar, entra no gozo do teu Senhor, e a gente com o corpo glorificado como Ele é. E Ele olhando para nós, com os olhos como chama de fogo, e Ele falando assim, já pensou, Vandir? Seja bem-vindo, Vandir, né? Seja bem-vindo, amado de meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Que coisa maravilhosa. Já pensou? Já pensou, Sirlei? Seja bem-vinda, minha filha. Eu estava te esperando há muito tempo. Oh, Deus maravilhoso. Eu não vou aguentar um tempo desse. Ainda bem que do céu ninguém morre. Senão morria na hora. E eu tenho fato, mas no céu não morre, então eu não sei o que vai acontecer. Mas que coisa maravilhosa, irmão. Nós vamos estar juntos lá, irmãos. Nós vamos ver o Senhor. Nós vamos passar a eternidade com Ele. Esse mundo é deserto. Há muitos problemas aqui. As circunstâncias, muitas vezes, não são da maneira que nos agrada. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que se nós formos fiéis e crermos no Senhor, haverá recompensa para nós. Além da salvação graciosa, que é a maior bênção que temos, nós teremos recompensa lá. Mas Deus também nos recompensa aqui. Irmão, e eu gosto muito daquele texto maravilhoso do Salmo 27, onde Davi, num momento de crise, crendo em Deus, diz assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deus não vai nos abençoar só lá. Deus vai nos abençoar aqui. Aqui. Então agora eu quero lhe perguntar nessa manhã. Você confia no Senhor? Você é um inveterado, admirador, observador, ou tem a sua vida determinada pelas circunstâncias? Você é alguém movido pelas ondas das circunstâncias no seu caminhar a cada dia? Você vive olhando para as circunstâncias? Quem olha para as circunstâncias se deprime. Quem olha para as circunstâncias vai agir de maneira carnal. Quem olha para as circunstâncias não vai parar, não vai orar, não vai ouvir a voz de Deus. E vai ser destruído no final. Então, a primeira característica de quem confia no Senhor é que ele olha para a vida com a perspectiva de Deus e não das circunstâncias. Segunda característica de quem confia no Senhor é que ele fica firme ainda que todos se desviem. Que você fique firme. Jesus deu a vida por você. Ainda que todos venham se desviar. Mas, amado amigo e irmão, quem confia no Senhor vai receber a recompensa. Eu rogo a Deus que a Igreja Presbiteriana do Guaradouz seja conhecida como a Igreja dos Josués e dos Calebes. Amém, meus irmãos? Vamos falar para as irmãs das Josuesitas e das Calebitas. Né? Em nome de Jesus. Né? Que se diga desta igreja que essa igreja é uma igreja que confia no Senhor, que não coloca o seu pastor no lugar de Deus, que não coloca os seus pastores no lugar de Deus, que não coloca o seu conselho no lugar de Deus, mas que coloca o Senhor, e nem que se coloca a si mesmo no lugar de Deus, e nem fala que vai fazer nada pela sua própria valentia, mas que confia no Senhor. Que Deus faça de nós uma igreja que confia no Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Nós vamos orar nessa manhã. Quero convidá-la a fechar seus olhos. E eu quero convidá-lo a analisar a sua vida. E eu desafio você a perceber se você está ansioso demais. Se você parece que vai ter um ataque cardíaco. Se você não está confiando no seu Deus. Se você não está confiando nesse Deus que deu Jesus na cruz por você. Se você está questionando a bondade desse Deus, meu irmão, que Deus não deixe você experimentar a experiência do seu desagrado. Em nome de Jesus. Mas que nessa manhã, se você tem sido incrédulo, se você está em pecado, se você está achando o problema grande demais e não está olhando para o tamanho do seu Deus, que é infinitamente maior, peça perdão, Senhor. Em nome de Jesus. se está todo mundo debandando, virando a cabeça, falando besteira, fazendo coisa errada, você não vai se guiar pela multidão. Fica firme, fica firme. Se manter do jeito que está. E confie que a recompensa do Senhor virá na hora certa. Nós vamos cantar aquele cântico, não olhe as circunstâncias, não. E depois nós vamos orar nessa manhã.